When you're in my arms, when I'm close to you, there's a magic in your touch that just comes shining through. Want you every day, want you every night. There can only be you for me. You make it seem so right. Thank you. uma canção só pra lembrar. Só pra o vento, só pra o vento. Tudo que eu quero está no ar. Só pra o vento, só pra o vento. Tenho um segredo e vou dizer. E ela sabe amar, assim como o vento sabe inventar. Thank you. quem quis. Agora vem dizer que não teve a intenção. Não seria bem melhor confessar a secreta paixão? Você tem que compreender, o amor aconteceu. So we all must lend

pa, pa, eu vivo só. Higher and higher, keep it up, and we'll be there. nessa madrugada. Mini saia da menina, o blusão de cor é rude. Sexo explode em cada esquina. O mundo vive à noite. Todo mundo espera tudo da noite.

nome feio aí. Thank you.